119 decimal 8. Radio 4, did you copy me? A curta, bastante travado, do pássaro na final, 6326. Ok, sim, obrigado. Livre pouso, confirmo. Sim, aperte. Salvador Control, Brazilian Air Force 2584, airborne at Dial, departure. Brazilian Air Force 2584, climb to 382, perform Dial departure with the control. Esquadrão no 7, com curva à direita, no perfil da Dael, Leda, Dael Leda, após DS Serra Brava Tango Vitor. 5171 no transponder, controle 6198. 2040, bom for arrival. 7540, bom for arrival, on 8707. Estou complementando, 5171 transponder, controle 398. 5171, parte 5, copy OB. 2 a bordo, chame a torre 118.95 para acionamento da decolagem, 1013 no ajuste. E tenha um bom voo, chame a torre agora, bom voo. Solo 394, pode iniciar agora? Primativo, inicie e chame táxi, 394. Obrigado. Afirmativo. Afirmativo, está para 394, já. Quilo Tango Romeo, fique atento, tráfego 12 horas a 3.5 milhas a 1.500 pés no corredor. Mais lento que sua aeronave, um Charlie 150. Ali vai o comendo, já. Alô, Charlie, 326, liberou? 326, sim, aqui, Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, 6326. Lima, Romeu, Romeu, Oficione, chame para o táxi. Chame Recife, frequência 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 260, 288, muito obrigado. Essa Juliette até a pole position. Juliette, posição 1, o 636. O Alfa Papa Mike mantém a posição, aguarde. A entrada do pátio 4 lá está bloqueada, ok? O Alfa Papa Mike aguarde. É, qual é o estimado? Já está pronto para ingresso? Confirme. Ok, gente. Chelé 63, 6203, a linha mantém. Espero pronto. Aliado mantém 6203. Nem mantém 6203. Teste Tango Zulu, Sol 05, prossegue até o Paz 3? Tudo. Ok, então ataque à direita, a Sol 219. Muito obrigado, senhor. Paulo, Juliette, Tango Zulu, entrando a 120 para o Paz. Direto Tango Zulu, Paz 3, autorizado. No pátio 5 está livre, acionar e chame o táxi. Gente, chame na papá para o ingresso. Oceaner 6213. O vento 110 graus. 110 nós, decolagem autorizada, 6213. Nível de decolagem na 10, 6213. O ajuste no 013, boa viagem. Livre destaque, ponto espera, 1895, 1394. Manter, 1-0. Aí manter, 1-0, 6-1-4-3. 1-5-4, a restrição de velocidade, o senhor está dizendo? É, restrição de velocidade e altitude. A restrição de altitude é o 050, e o senhor foi autorizado a descer só até o 050. Ah, ok, fomos autorizados até o 040, corre 5000, 050, são 3154. É 6213, decolado ao 08, com controle agora, 19-8. 19-8, obrigado. Bom dia. O Lima Romeu, ciente. Mantém a posição na babá, temos um Cessna 150 já alinhado para decolagem na 17, ok? Só um instante para ingresso e decolagem. Corre Salvador, Gol 394, no ponto de espera da 1-0. Tende, Gol no 394, mantém a posição. Mantendo, 394. Mantendo no 1510, um Bravo November 2. Liga um Bravo, está visual com o Bravo November 2. Autorizaria o Oceaner 6213, voar direto da Elda presente, já? Afirmativo, está autorizado. Grato. Meio 1 no 394, alinha e mantém após o A318. Alinha e mantém após o tráfego 394. Alfa Vitor Juliette, está pronto? 133 is modified. Call Recife 125-1, 133-25, President Air Force 2584. Oceaner 6142, decolada 09, com controle agora 19-8. 19-8, graças, bom dia, até volta. 63, correção 6142. Boa. O Lima Romeu Romeu, 30 segundos para ingresso na 17. 6142, decola Aracaju. 6142, suba ao nível 350 na saída Puca, Minas. 350 na Puca, poderia voar direto Jama? Afirmativo, direto Jama. Direto Jama, 6142. Ah, 3154, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 013, reposto estabilizado LS. 2000 com 1013, reposto estabilizado, então 3154. Reposto na rotatória aqui, o Tango Romeu. Reposto na rotatória, do Romeu. Via pista, 17, chame alinhado e pronto. Papa Romeu, 19 numeral, está no através de Paris, ingressando. Está na rotatória. Sente, reporte rotatório em Janão Rembeiral. passará na rotatória, acima do número. Alfa Vitor Juliette, verifique se o transponder não recebe indicação. Zona 394, decolada Zona 2, com controle agora, 198. 198, obrigado. Da barra Alfa Vitor Juliette. Decorar o número 6 e repassará no travesso para a barra Alfa Vitor Juliette. No 807, reduza para 220, correção 210 nós, é o segundo na aproximação, esse mantém o nível 040. 040, está mantendo 210, gol no 807. Controle Salvador, boa tarde, Pantanal 4710, seguindo informação, Sierra, primeiro nível 150. Pantanal 4710, boa tarde, identifique, desse mantém o nível 100 na chegada à margem. Identificou, décimo 100, pode ir para o de TAP? Afirmativo, na proa de TAP. Direto de TAP, então. Não, com calma, pelo Tango Romeu. O Romeu chame torre 1 no 8, decimal 6 dúzia, correção. 1 no 8, decimal 95. 895, grato. Poxa, né? 6142, pode varar Caju? Negativo, mantém o perfil da saída 6142. Controle, gol 1394, decola, saída da EL. 1394, subou 360, está sob vigilância, contato na decolagem. 360, 394. E na terceira milha, o ajuste é padrão. Camarada, terceira milha, Romeu. A 62 milhas de Salvador, é posto para descida na chegada Mário. O Pantanal 4790 libera a velocidade de TAP. Gente, Pantanal 4790 atinge 40, gol no 807. No 807, reduza para 1970 nós, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, reporte estabilizado. 2000, reportando estabilizado, gol no 807. Estabilizou, tá 3154. Chame torre 1 no 8, decimal 95, 3154. 3895, tá 3154, obrigado. Xané 62, 13, chame Recife, 125, decimal 1. Alterne 133, decimal 25. 125, 13325, tenha uma boa tarde, bom trabalho. Comente. Dali Fox Juliette, desse mantenha o nível 060. Milhas da 1-7, então também não interfere na aproximação, ajuste padrão e aguarde liberação para o pouso. O vento é de proa, 1 a 12 nós. Afirmativa, aguarde liberação, então 3154. Informação, Sierra. 6314, identifique, desça para o nível 100 na chegada a mar e rua e proa de Itape, 6314. Hidrato, proa de Itape, descendo para 1-70, 6314. O Pantanal 4710 entendeu que autorizado a descida até o 050. Correto. Gente. Controle, o Índia da Oliveira Alfa está na prova da rotatória, visual com o campo. Estou pela esquerda para evitar pouso simultâneo com a rebolo da TAR. Essa é todo 360, visual com o tráfego pelo Tango Romeu. Controle Salvador. Passa com o meu Índia Novembro Alfa, está na prova da rotatória, visual com o campo. Certo. Pode ser, Índia Novembro Alfa. Certo. 4810, curva direita, saída da El, Lida, Ilhéus, controle 119, decimal 8, transponder 5420, gol no 6410. Ilhéus 240, gol 677, da El, Lida, Ilhéus, decolando da 10, 198, controle 5420, aciona, gol no 649. Correto, me pronto. É. Qual o Zulu é que está de voo para a parte do pátio 3 para o hangar da Baixa? Zulu, reposte na saída do pátio 3. Índia November Alfa, pode completar o 360 pela esquerda, reposte na rotatória. Vai completar o 360 pela esquerda, aí reposta na rotatória, Índia November Alfa. 2 Salvador, boa tarde, gol 1807, estabilizado ILS, 2 milhas sistema, visual. Gente, gol 1807, continue na aproximação e agora liberação para o pouso, é o número 2, ajuste é padrão. E 13 aguarda a pista livre, gol 1807. O Kilo Tango Romeu, o eixo da 17 já está livre, avistado seu tráfego, livre o pouso na mesma, o vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso, Romeu. O Índia November Alpha autorizado, final da 17. Autorizado, vai ingressar no final da 17, Índia November Alpha. 4, obrigado. Boa, na curtíssima final da 17 é um Islander, aguarde pista no zero livre, você já tocou cabeceira no zero. O ajuste padrão. Guardando, gol no 17. Um 31 no 54, no solo, ao 18, libera a direita, 1219, ao livrar. 319, obrigado, 31 no 54. Solo, muito boa tarde, então 31 no 54, livrou, ingressando a táxi alfa para o táxi. 31 no 54, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reporta, então 31 no 54. De Salvador. Uma boa tarde, Azul 4032, informação Sierra. Azul 4032, identifique e desça ao nível 080 na chegada máxima. Identificou, desce ao 80, não, 080 no ideal, chegada Mari. Estamos mantendo 290 nós. Gente. O tráfego Boeing da Gol, aproximadamente 2 milhas da 10, chame na terceira da 17. Está avisado o tráfego, chamará a 3 milhas da 17, já está aqui. Obrigado, 394. A 3154, Alfa, aproximando a Juliette. 3154, Juliette, portão 7. Juliette, portão 7, então 3154. Boa, aqui é o Papa Tango, Alfa, Victor Juliette, no Través do Farol da Barra. Papá Romeu, papá, Lima Romeu, Romeu, chame Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 133, 25, Romeu. Papá Victor Juliette, estão atrás, segundo a informar, frequência livre para a coordenação Vera Cruz. Salvador, Salvador, no 396, cruzando 90, parando 70, informação CIA. No 396, identifique, desça e mantenha o nível 090 a chegada à Mari. Identificou, desce, mantenha o 090 na Mari, no 396. Quatro, sete, um, zero, desça para 2000 pés, ajuste no 013, reporte estabilizado, LS. 2000 pés, 2013, reportará estabilizado, LS, Pantanal, 4710. 20, libera direito, 129. 19, bom dia. Fala, boa noite, 07, livrando o eco, bom dia. Boa noite, 407, reporte antes da Juliette. Chama antes da Juliette. É 314, desse mantenha 050. 050, mantendo 2509, primeira velocidade de SAP. Qual a velocidade que está mantendo, 250? Positivo, 250, está monitorando o tráfego à frente. Afirmativo, está autorizado. Grato. Antes da Juliette, 807. 807, portão 62. Juliette, portão 62. 06, gente. November Alpha, sente, solou aos 23, tá livre o táxi pro 44. ADLS para o Pantanal 4710. Confirme, confirme. O Pantanal 4710 vai reportar estabilizado, afirmo. Afirmativo. O 63 no 4 da Oxané, desça para 2000 pés, autorizado ADLS, reporte estabilizado. Ajuste padrão no 0 no 3. 63 no 4, 6013, 2000 pés, informará estabilizado. 080 do 4703. Ciente, desça e mantenha o 070. O 0... Desça para o 050, azul 4032. 050, azul 4032. Controle, o 0.5, qual a posição mágica? Autoriza de cima para 050. Desça para 3000 pés. Ajuste no 0, no 3, Charlie, Fox, Juliette. Estou no zero, curva direita, saída da El, Lida e Léus, controle 119.8, transponder 5431, o Ocean é 6321. Autorizado 240 e Léus, decolando da 10, primeira curva à direita, saída da El, transição Lida, controle 19.8, transponder 5431, o Ocean é 6321. ADLS, põe o Pantanal 4710. Para pronto, minha beira. Pessoal, Gol 649 na posição 3. Pushback e acionamento. Autorizado, chame táxi. Torre 1895, Pantanal 4710. Azul 4032 vai atingir o 50, Salvador. 4032, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro no 0 no 3, autorizado LS, reporte estabilizado. Desça 2013, reporte estabilizado, 4032. Sargio Pantanal 4710, passou o externo, baixar travado. O Pantanal 4710, avistado o tráfego, ajuste padrão, livre pouso na 10, vento é de proa, 10 nós. Autorizado pouso, pistão 10, Pantanal 4710. 1396, reduza para 200 nós. 200 nós, 1396. Ali Fox Juliet. Vetor para sequenciamento, curve à direita, voe na proa 060, limitado pelo localizador. Direita 060, limitado pelo localizador, já concreto. Tené 63 no 4, torre 118, decimal 95. 295, 6304. Sou Salvador, boa tarde, o 6304, visual com a pista. Vicente, o Chiné 6314, o número 2 para o pouso, aguarde informação de pista livre, o ajuste padrão, o vento é de pro, o vento é 130 graus, 10 nós, ok? Aguarde pista livre. 60 com 10, né? Pouso 6314. Uno 396, vetor para sequenciamento, curva esquerda, voe na proa norte, limitado pelo localizador. Esquerda, proa norte, limite ao norte, voo Uno 396. Canal 4710 no solo ao 29, libera a direita 1219 ao livrar. Direita 1219, para canal 4710. O Chiné 6314, livre pouso na 10, vento 130 graus, 12 nós. 3345, repouso, pista 1-0. Pantanal 4710. 4710, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, Pantanal 4710. Táxi, volume 649, alterna Aracaju, 2 horas e 28, 9 e 4 a bordo. 396, atingindo 060. Fez boa viagem. Direita Ponte Espera 1895, gol no 649. 186, boa tarde. Boa. 396, atingiu 060. Uno 396, desça para o 040. 040 no 396. Torre Salvador Azul 4032, passando duna visual. 3.000 pés, ajuste de altímetro no 0. 1.3, reduza para 1.80 nós. 3.000, reduza 1.80, ajuste 1.3, na 396. Torre Azul 4038. Controle ao 4032. 4032, torre 118, decimal 95. 1895, agora sim. 149. Torre Salvador, azul 4032. passou Duna, baixar travado. Gente, continue na aproximação, aguarde pista livre, ajuste a...